Novelcec Hidra Hialurônica. Uma injeção de 4... R$ 85 que não foi aplicado. Se ele estava com otite, como é que foi aplicado? Como que o senhor afirma que não foi aplicado? E como é que dentro da orelha dele estava começando a infecção e ele aplicado Revolution e isso não afetou? Porque as medicações, elas não agem de forma imediata. A medicação, ela foi aplicada, inclusive ela dura 30 dias e o tratamento para tipos de sarna em gatos com Revolution são de no mínimo 3 aplicações. A senhora sabe que em qualquer farmácia para o Revolution por R$60? Aqui a gente tem esse valor. 60? Não, o valor que não foi informado para o senhor. E tá? Aí a gente não tem garantia nenhuma de que isso foi aplicado, né? A gente garante que foi aplicado. Como garante? Igual vocês garantiram que ele tinha fel. Porque a gente tem. Eu fiz o teste e mostrei para a senhora. Mas a senhora tem ideia do estresse que o gato passou, afastado dos outros gatos. Pronto. Você tem ideia de que a gente já gastou R$98 com uma outra gata para testar? Quem deve, todos os gatos devem ser. Sim, mas o dever é, sou eu que sei, não é a senhora não. O gato não é seu? Mas a senhora é dona do gato? Não, eu não sou dona do gato. Agora eu ia gastar, eu tenho 6 gatos, eu ia gastar R$98 com cada um dos gatos. R$120 com cada um dos gatos, porque a senhora disse que o meu gato estava com fel sem estar. Não, eu não disse que ele estava com fel. Eu mostrei o exame para a senhora. O seu exame está equivocado e eu tenho certeza que são reagentes está com defeito ou então é a senhora mesmo que não sabe ver o exame. Eu mostrei para a senhora. Sim, a senhora mostrou uma plaquinha. Eu não como a plaquinha pode significar qualquer coisa para a senhora. Como a senhora mesmo disse, eu não sou veterinária. Eu não tenho obrigação de saber se essa como é que é o método de constatação da fel. Uhum. Certo? Não sei, você pode estar com um equipamento problema. Ela é computador, se ela tiver um orçamento bem, ela prova não. Mas agora, aquele teste, ele só dá positivo ou negativo. São duas doenças. Doutora Larissa, independente do que a senhora falar, a gente vai ter que confiar apenas na sua palavra. E eu não confio na sua palavra, porque a senhora dirige um hospital que entrega um animal pior do que entra. Então, nada que a senhora falar que garanta que seja só a sua palavra, eu vou confiar. Pois se a senhora tiver documentos me mostrando, assinados, porque os testes que a senhora mandou do nosso gato, nenhum estava assinado. Qual? O veterinário lá da criança disse assim, mas esses testes não valem nada, não tem nenhum assinado. Qual o teste que não vale? Não tem nenhum assinado, o veterinário da criança disse. A ultrassom está assinada. A senhora explica isso como? Mas o teste da fel, eu assinei e carimbei no dia que a senhora estava. Como é que a senhora explica? Não, não me deram, não. Como é que a senhora explica? Me deram esse daqui. Não, deve ter dado numa outra vez que a senhora viu. Mas eu não recebi. Quando eu saí daqui no primeiro dia, não me deram. Eu como é que a senhora se a senhora disse que não recebeu, está gravada aqui no meu sistema que no dia que eu fiz. Pois a senhora pode dar assinado agora? Com certeza. É. Aí a gente vai levar para a documentação. Porque na verdade eu estou torcendo porque vocês não queiram entrar no acordo. Porque eu tenho certeza que se eu for um mês legais, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que a senhora poderia me pagar pagando o tratamento do gato, que eu paguei indevidamente, porque simplesmente o gato estava muito pior do que quando eu entreguei. 3 dias de internação para o gato ser maltratado, ser torturado, ficar fedendo a imundice, doutora Lopes. Ele estava fedendo a mijo e merda. A senhora tem ideia disso? A senhora tem ideia de você amar um animal e simplesmente você ver ele em condições precárias, sabendo que ele sofreu nos últimos dias, que ele está fedendo a imundice. Tinha gente na recepção, tinha um senhor que ficou preocupado com o animal. Sim, ele ficou preocupado. E a senhora mesmo que ele viu o nosso animal. Inclusive no dia ele o animal dele ficou internado o tempo que deveria ficar. Doutora Larissa, é o seguinte, vamos resolver essa questão, acabar a discussão. Devolva o nosso dinheiro do tratamento, dos medicamentos e do teste e acabou. Pronto. Na verdade, o certo seria a senhora pagar também o tratamento que a gente está pagando para ele para criar. Se a senhora fizer isso, pronto, acabou a discussão. Eu não vou nem no Instagram denunciar vocês, nem nada do tipo. Vou parar de escrever e-mail, que vocês não respondem. Porque é até difícil a gente conseguir fazer uma reclamação, porque a gente... Você sabia que a assistente disse que a reclamação era simplesmente aquele negócio do Google que tem ali? A única forma de reclamação era essa? Você acha que a sua assistente está preparada para receber a reclamação? A gente tentou. Ela disse assim, é só aqui, ó. Ela quer enganar alguém achando que a gente é ingênuo. Ali é só uma avaliação do Google para dar estrelas. E ela disse que a fonte de reclamação era ali. E aí eu falei assim, o Instagram de vocês é fechado para comentário. Não sou eu que lido com o Instagram. Eu sim, mas você pode passar o recado. Diga que o cliente quer reclamar, quer ter o direito de reclamar, quer ter o direito de dizer que não foi bem atendido. Tem, vocês têm sim. Se o comentário do Instagram é fechado, como é que a gente vai reclamar? Mas só tem uma caixa de reclamação, porque é realmente... Vocês vão deixar eu falar? Quem não vai conseguir falar. Senhora, a senhora não tem o que falar, porque não é justificável de nenhum modo o que aconteceu. Pronto. Me devolve o dinheiro e vou embora, eu nunca mais quero falar com você e acabou. Pronto. O dinheiro não vai ser devolvido, porque tudo... Eu vou fazer um B.O. nesse momento e a gente vai atrás das casas legais, tá? E eu acho que você vai me dar muito mais dinheiro do que o dinheiro da criada e o dinheiro daqui, tá bom? O Jairzinho de início, todo mundo falou, processa, não sei o que. Eu falei, Jairzinho, bora lá. Tanto que eu não sei com quem eu falei no Instagram, se foi com você, se foi com outra pessoa. Você já percebeu que eu não estou com paciência nenhuma, que eu não queria estar aqui, porque eu acho que não existe espaço para acordo aqui. E eu falei, Jairzinho, vamos lá. Tentar, igual o gato da Lia, na verdade não foi. O gato é bem na verdade, eles procuraram depois que a repercussão foi para a rede social e tudo. Jairzinho, vamos lá tentar um acordo, realmente, para a gente conseguir reaver o dinheiro que a gente gastou lá, porque a gente está tendo que gastar tudo de novo. Agora com outras medicações. Uhum. Porque o médico também reclamou que não foi feito nenhum exame de sangue para saber do fígado dele. A gente fez a ultrassonografia em tudo. Ultrassom, mas não foi feito um exame hepático. Não, não foram feitos. Por que? Se o gato tem uma hepatite, um problema hepático, ele está com um filho grande, ele tem que fazer o exame lá. A gente foi passar medicações para o filho. E o exame de sangue? Não é obrigatório de forma alguma fazer esse exame. Se é, essa é a suposição, que eu não confio. Certo, mas eu sei. Certo? E eu falei para o Jorge. Eu acho que a senhora tem um curso de veterinário muito fraco e a senhora precisa aprender a amar os animais. Ser paciente do que o senhor está me falando. Claro! Poxa, agora a senhora quer me intimidar. Não. Se eu estou vendo que a senhora não desempenha as suas funções da forma adequada, a senhora tem um curso de veterinária realmente perfeito. Quem está em posição agressiva, gritando ao seu então, o senhor. A senhora realmente acha que a senhora está amando os animais. Eu relatando para a senhora que o meu gato estava sendo torturado e na imundícia a senhora não afia. É isso mesmo? A senhora ama os animais? Eu amo. Principalmente difícil de acreditar. Principalmente é? Gatos. Eu difícil de acreditar. E eu estou dizendo que o Luca, aquele gatinho branco de 3 meses, estava com as pernas sujas de merda, fedendo a xixi e a senhora não fazendo nada, não é reparado de nenhuma forma. É mesmo. Eu acho que é realmente. Eu acho que a senhora não gosta de gato. Eu acho que a senhora não sabe nem o que é amor animal. Eu gosto. Vamos falar com a Tanana. Inclusive, eu amo a Tanana. E ela vai adorar saber que você fez isso com o meu gato. Que bom. Você acha normal esse gato? Sim, vamos lá. A barriguinha está depilada por não, conta não, da outra. Não, minha senhora, tem umas pernas sujas de merda. E o fedor do gato que não está na foto. O look, eu não posso nem dar. Ele estava numa condição terrível quando eu recebi ele. Eu fico até. Por quê? Eu nunca vi um gato meu ser tão maltratado quando ele fede. Eu lamento que tenha acontecido essa questão dele sair sujinho daqui, mas não, eu sujinho do mundo. Um gato que não está se limpando porque está com fraqueza e não tem coragem simplesmente de limpar a boca do gato. Ele saiu uma crosta. Não, detalhe, a gente não sabe. Sangue com sujeira. Detalhe, a gente o rabo dele, as pernas dele estavam sujas de merda, de mijo. Eu trouxe ele aqui porque eu já tinha trazido um gato mesmo aqui. Mas aí eu desconfio que eles mataram seu gato. Olha só, eu não é inadmissível. Ele tinha 17 anos na época e ele foi só pra fazer uma hidratação. E ele morreu logo depois, tá vendo? Ele morreu logo depois. Possivelmente mostrado também. Mas tá? Ele foi encaminhado no caso, né? E outra coisa que a gente não reclamou ainda, né? E que eu relatei no e-mail, que a senhora, claro, não respondeu, né? A veterinária, ela foi extremamente displicente e fria com a situação do nosso gato. A gente reclamou, aí levaram o gato de novo para limpar. Ela pegou uma gaze aqui, pegou o soro e ficou passando de forma absolutamente mecânica. E ela ainda falou assim, essa sujeira na boca dele é porque quando dá um patê para ele, fica sujeira na boca. Ué, quer dizer que a gente tem que aceitar que o gato está sujo, com crosta de patê na boca. De 3 dias. Sendo que ele está com alta. Em alta. É mesmo isso. Olha, você tem certeza que os padrões desse hospital estão corretos? Eu posso estar falando agora? Você deixa eu falar? Fica à vontade. com relação ao exame, eu tenho certeza que eu carimbei e me entreguei. Se não for entregue, você pode me dar esse papel que eu carimbei e entregue, porque eu... Não, outra, você vai ficar de prova que essa não entregou. Entendeu? Tá entregue. E eu aprendo... Agora, essa não entregou assinado. Você pode ser impresso em qualquer lugar da internet, mentira. Não. E esse exame aí a gente preenche, ele é um documento, a gente preenche com... Mas não tem assinatura. Pronto, pois eu... Faça outro e assim é o mesmo, vai provar. Pronto, é o mesmo que tá no sistema, eu só vou carimbar já com vocês. Doutora Laís, seja bem sincera, você acha que não tem problema nenhum nesse procedimento, que tá tudo correto? A única coisa que eu acho que houve falha foi do que o senhor está relatando, que o seu animal saiu sujo. Só isso. Um pouco dele sanguentar e o nariz cortado. Ele está com alguma doença que está levando a coceiras. Foi usado o Revolution. E a febre errada? A felva errada, eu vou ter que falar com o laboratório. E os atendentes que não sabem tratar? E a veterinária que não soube lidar? Tá tudo certo. Eu perguntava as coisas pra ela, não sabia me responder. Tá tudo certo. A veterinária. O que é que ela não sabia lhe responder? Ela leu o seu papel. Eu sei também. Pronto. Nossa obrigação tá sempre lendo as receitas pro tutor. Eu perguntei, as coisas pra ela não sabia. O que que ela não soube? Questão do fígado dele. E a falta do exame do fígado? Tá correto também? Não, pronto. Isso daí, não existe nada que diga que a gente tenha que fazer o exame. Ok, eu não confio na sua opinião como médico, eu lamento muito. Pronto. Olha, senhora, eu acho que essa não foi o seu curso direito, eu já disse isso. Que bom. Então, me dê meu dinheiro e eu vou embora e acabou. Seu... Não tenho mais dinheiro nunca mais. Pronto. Seu dinheiro não será devolvido. Por conta porque de... tudo que vocês fizeram foi tudo completamente que correto. Que a gente fez está dentro da literatura, tá, comprovando. Já, viu? Eu só vou muito ligar. Obrigado, viu? A senhora é muito gentil. Não, o senhor é extremamente gentil também, que está me escutando. Mas é claro, minha senhora, a senhora torturou o meu gato. A senhora tem ideia do que é isso? A senhora quer que eu venha com pulas e paletês para cima da senhora. É isso mesmo? Eu torturei o seu gato. Você está... Exatamente. Você está torturando, para de me ameaçar. Quem está aqui em posição de reivindicar alguma coisa sou eu. A senhora não vai me ameaçar. A senhora está ouvindo disso? Isso? O senhor está afirmando com todas as letras que eu torturei o seu gato? Esse hospital torturou o meu gato. Maus tratos é crime. Eu vou denunciar na delegacia. Está ouvindo? Eu torturei o seu gato. Se a senhora é responsável pelo hospital, a senhora, sim, foi responsável pela tortura do meu gato. A senhora, as atendentes, aquela veterinária que atendeu a gente com absolutamente frio e mecânica, tudo, todos esses são responsáveis. Agora, não sou eu que vou apurar a responsabilidade, certo? É a polícia. Tá bom? Tudo bem. E a senhora não veio me ameaçar. Dorme a língua. Eu não estou lhe ameaçando de forma alguma. Vai estudar de novo. Eu não vou lhe questionar em termos de ser veterinário, mas em termos de administração, sim. Acho e de humanidade, né? Como é que a senhora não tem pena da situação do gato? Mas, senhora, como é que a senhora diz que é tudo normal? Olha... Acho que em termos administrativos... Quando ele foi internado, a senhora relatou que ele não estava comendo. Não é função alguma, nem do hospital, a gente entregar o animal curado. Até porque a doença que ele... Mas ele está de alta. Mas eu não pedi para ele ser curado. Vocês mas ele está de alta, vocês me dona Larissa. Que ele precisa de estar em boas condições. Dois anos. Pronto, meu gato passou 10 dias ensalado. O meu teste deu positivo. Porque o seu reagente não presta. Porque as suas condições técnicas não funcionam. Porque talvez o seu curso de veterinária ou das pessoas que trabalham para você não presta. E que eu maltrato, né? Exatamente. E que vocês são responsáveis por maus tratos de animais. Sim, essa é a acusação. Se defenda na justiça. Você tem uma caneta? Não. Pronto, não é demais, né? Até nem uma caneta. Não, porque não está aqui, então não estava nesse consultório. Mas eu vou ver se vocês podem agora. Com toda a paciência do mundo, né? Só um minutinho. Não disse que me lembra, não. Que mulher ridícula. Só estresse, eu já pedi a nutrição. Não peço. Não esqueça, não. Pois é, os danos são de ordem ética, médica, não é? Eu peço desculpa por... Crueldade com animais, né? E que eu maltratei. Sim. Eu peço desculpa por não terem entendido. entregado, carimbado, talvez tenha havido um equívoco, mas a senhora viu que eu... Tá vendo? Não, você alegou duas vezes que tinha entregue, você mentiu. Eu estou... Mais uma falta. Está salvo no meu sistema. Mais uma falta. Que eu realizei... Falta de ética e crueldade, tortura de animais, mentira. Sistema, eu entreguei o exame. Se a senhora está com o exame sem ser carimbado, me desculpa. Deve ter ocorrido um esquecimento meu, mas sempre. É, principalmente quando muda o discurso, né? Deve ter ocorrido. Agora já estava alegrando com todas as vezes que tinha entregue. Incrível. Se está isso, né? Salvo no meu incrível sistema, isso, né? Eu entreguei o exame, tanto é que a senhora. Pra ela? Sim, eu entreguei. Não, você não entregou o exame pra ela. A senhora está mentindo. Pois. Você não entregou o exame pra mim. A senhora está mentindo. Me desculpe, mas você viu que eu realizei, inclusive. Eu... Mas a senhora precisa entregar o exame carimbado e assinado. Eu não conheço. E eu entreguei. Não claro. Entregou, doutora Larissa, a senhora está mentindo. Agora, mais uma fala. Sim, a nota fiscal, você atende pra gente. Ela precisa da nota fiscal, que é mais uma prova, né? Tudo bem, senhor. Eu não retiro absolutamente nada do que eu disse, tá? Por favor, leve isso para a sua reflexão pessoal, tá? Com certeza. Por favor. Eu não falo de maldade, eu falo de uma pessoa que sofreu uma injustiça.